agora, o que a sua Poké Agenda vai falar? Ela vai falar sobre o Abra. Com sua habilidade de ler mentes, o Abra pode pressentir perigo e se teletransportar para um outro lugar. O Abra não pode atacar, mas com uma habilidade dessas, para que atacar? Precisa muito de descanso, em torno de 18 horas por dia. Mas a Abra consegue utilizar suas ondas cerebrais para mover objetos enquanto dorme. O Abra pode ser um grande aliado. Para capturá-lo, tente paralisá-lo antes dele fugir.